Salvador, Tiranço 1, via rota do plano de voo, cruzado nível 260, decolagem da 10, primeira curva à direita, a Arboruno, transição elétrica, 5032, no transpondo, controle 208. Taxi autorizado, via Pátio 1, Taxi Índia, ponte de Pérez Chame Pronto, 1016, Bruno 233. Do plano Guarulhos, assim que entrou uma ação 5 9 guarda-costas. Confirmado, Boru? São Boru. São Boru. Ok, bom dia, por acaso. Dia, controle, bono 233, na LF, árvore LF, passa 1300. autorizado, deixando todos os dados. Rádio 7921, deixa para 4.3, que não vai mais uma vez. Mas em Salvador, bom dia, azul 4234, passa 1000 pés, para 370, na sua escuta. Azul 4234, na sua radar, para 1000 370, via seu da PUC. Ok, sabe 370 via PUC, azul 4234. O senhor vai pousar na relata, sim? Grau de estilo autorizado, eu falo aqui, Eu estou aqui, o senhor vai estar pronto para o nível de 2060 e agora o senhor vai Eu saio aqui e vejo o ataque. Direto no ataque, cara. Aquilo. 123, autorizado a remoto 0, 0, 9, 0, grau 1, 1. contato positivo 0090 graus, é bom. Então, eu estou no ponto 49, eu estou no fixo, onde está? 49, eu estou no fixo, eu estou no fixo, eu estou no fixo, eu estou no fixo. Thank you. posto de controle até o que aqui e no posto de controle. De autocontrole. Contudo, posição. 02, a sua identificação e a chegada do Mestre Lume, deixa para o nível de voo 050, Senegal no 06. Delta, confirme o altitude que mantém. Eu não recebo o seu modo alto, confirme a quanto tempo da pessoa do Salvador. Silva, chame o solo em 1-2-1-2-9-9. Autorizado final do procedimento de aliança de direita por turno 0, reporte de atividade. Após o TAC, no estado de rádio 366, para o final do procedimento LF da pista no zero. Reporte passando bem. O comandante foi autorizado em pista para 25007. completa final de emissora, que tem sono 8.95. Salvador, bom dia, Xanar 63, na